Ficheiro 107, página 862, capítulo 44. Quando tudo correu mal. Encolhi-me mais perto do fogo, estendendo as mãos para as aquecer. Estavam sujas de segurar as rédeas o dia inteiro e perguntei-me se valeria a pena percorrer a distância até ao córrego para as lavar. Manter padrões modernos de higiene, na ausência de todas as formas de saneamento, parecia por vezes demasiado trabalhoso para valer a pena. Não era de admirar que as pessoas adoecessem e morressem com frequência, pensei de mau humor. Morriam de pura imundícia e ignorância, mais do que por quaisquer outros males. A ideia de morrer na imundícia foi suficiente para me fazer levantar, apesar do cansaço. O minúsculo riacho que cortava o acampamento era pantanoso nas margens e os meus sapatos afundaram-se na vegetação alagadiça. Tendo trocado mãos sujas por pés molhados, arrastei-me de volta até à fogueira e encontrei o cabo Rowbotham à minha espera, com uma malga do que disse ser um ensopado. Com os cumprimentos do capitão, minha senhora, disse, ajeitando a peruca enquanto me entregava a malga. E ele pediu-me para lhe dizer que amanhã estaremos em Tavistock. Há lá uma estalagem. Hesitou, o rosto redondo, rude, de meia-idade, preocupado. Em seguida acrescentou. E com as desculpas do capitão, pela falta de acomodações adequadas, minha senhora, erguemos uma tenda para a senhora passar a noite. Não é grande coisa, mas talvez assim não se molhe à chuva. Agradeça ao capitão por mim, senhor, disse eu o mais amavelmente que consegui. E o meu obrigada também a si, acrescentei com mais entusiasmo. Eu tinha plena consciência de que o capitão Mainwaring me considerava um peso incômodo e que, de modo algum, se teria preocupado com o abrigo para eu passar a noite. A tenda, um pedaço de lona cuidadosamente dobrado por cima de um galho de árvore e preso dos dois lados, era sem dúvida uma ideia exclusiva do cabo Rowbotham. O homem foi-se embora e eu fiquei sentada sozinha, comendo devagar batatas queimadas e carne fibrosa. Eu encontrara uma mostardeira perto do riacho, as folhas murchas e acastanhadas nas bordas, e trouxera um punhado no bolso, junto com alguns frutos de zimbro que colhera durante uma paragem a meio do dia. As folhas de mostarda eram velhas e muito amargas, mas consegui fazê-las descer pela minha garganta, comendo pedacinhos entre porções de batata. Terminei a refeição com os zimbros, mordendo cada um ligeiramente para evitar ficar engasgada e em seguida engolindo a fruta dura, achatada, com semente e tudo. A oleosa explosão de sabor enviava para cima vapores vindos do fundo da minha garganta e fazia-me os olhos lacrimejarem, mas limpava de facto a minha língua do gosto a gordura e a queimado e juntamente com as folhas de mostarda talvez fossem suficientes para evitar o escorbuto. Eu tinha um bom estoque de folhas comestíveis, novas e enroladas, de samambaias, frutos de roseira brava, maçãs secas e sementes de endro, na maior das duas caixas de primeiros socorros, cuidadosamente recolhidos, como defesa contra a desnutrição durante os longos meses de inverno. Esperava que Jamie os estivesse a ingerir. Coloquei a cabeça sobre os joelhos. Achei que ninguém me estivesse a ver, mas não queria que divisassem o meu rosto enquanto pensava em Jamie. Permanecera no meu falso desmaio, no Monte Falkirk, o mais que pude, mas fora acordada pouco depois por um soldado de cavalaria a tentar forçar um pouco de conhaque de um pequeno frasco pela minha garganta. Sem saberem o que fazer comigo, os meus salvadores levaram-me para a casa Callender e entregaram-me ao grupo do General Hawley. Até então, tudo correra conforme o plano. No entanto, no desenrolar da última hora, as coisas tinham-se complicado seriamente. Ao ficar sentada numa antecâmara, ouvindo tudo o que era dito à minha volta, em breve fiquei a saber que aquilo que eu achava ter sido uma grande batalha durante a noite Na verdade, não passara de uma pequena escaramuça entre os Mackenzie e um destacamento das tropas inglesas a caminho de se unir ao corpo principal do exército. Esse exército estava agora a reunir-se para enfrentar o esperado ataque dos escoceses no Monte Falkirk. A batalha, à qual eu achava ter sobrevivido, não havia afinal ainda acontecido. O próprio general Hawley supervisionava o processo e, como ninguém parecia ter ideia do que fazer comigo, fui consignada à custódia de um jovem soldado raso, juntamente com uma carta descrevendo as circunstâncias do meu resgate e despachada para o quartel-general temporário de um certo coronel Campbell, em Kers. O jovem soldado, um sujeito entroncado, chamado Dobbs, era zeloso de uma forma enervante, na ânsia de desempenhar as suas funções. E, apesar de várias tentativas ao longo do caminho, eu não conseguira livrar-me dele. Chegámos a Kers e descobrimos que o coronel Campbell não se encontrava lá, mas fora convocado a Livingston. Ouça, sugeri ao meu acompanhante, obviamente o coronel Campbell não vai ter tempo nem vontade de conversar comigo. E, de qualquer forma, não tenho nada para lhe dizer. Por que não procuro uma hospedaria aqui na cidade até poder fazer alguns preparativos e prosseguir a minha viagem para Edimburgo? À falta de uma ideia melhor, eu expusera ao inglês basicamente a mesma história que expusera a Calla Mackenzie há 2 anos, que era uma viúva de Oxford, viajando para visitar um parente na Escócia, quando fora emboscada e sequestrada por bandidos das Terras Altas. O soldado Dobbs sacudiu a cabeça, ruborizando-se teimosamente. Não devia ter mais de 20 anos e não era muito inteligente, mas quando metia uma ideia na cabeça, não a largava. Não posso deixá-la fazer isso, senhora Beauchamp, asseverou, pois eu usara o meu nome de solteira como nome falso. O capitão Bledsoe irá comer o meu fígado se eu não o levar a salvo até ao coronel. Assim, fomos para Livingston, montados em 2 dos mais lamentáveis animais que eu alguma vez vira. Finalmente, fui libertada das atenções do meu acompanhante, mas sem que isso implicasse qualquer melhoria das minhas circunstâncias. Ao invés disso, vi-me confinada num quarto superior de uma casa em Livingston, contando a história mais uma vez a um certo coronel Gordon MacLeish Campbell, um escocês das Terras Baixas, ao comando de um dos regimentos do eleitor. Sim, compreendo, pronunciou ele, com o tipo de entoação que sugeria que não compreendia absolutamente nada. Era um homem pequeno com feições de raposa, meio calvo, os cabelos ruivos penteados para trás. Estreitou ainda mais os olhos, voltados para baixo, para a carta amassada em cima do mata-borrão na sua secretária. Esta carta diz, falou, colocando no nariz uns pequenos óculos de meias lentes, a fim de olhar com mais atenção a folha de papel, que um dos seus captores, cara senhora, era um membro do clã Fraser, grande, de cabelos ruivos. Esta informação está correta? Sim, assenti, perguntando-me onde ele pretendia chegar. Ele inclinou a cabeça, de modo que os óculos lhe deslizaram pelo nariz, para melhor fixar em mim um olhar penetrante por cima das lentes. Os homens que a resgataram perto de Falkirk disseram ter a impressão de que um dos seus captores não era outro senão o famoso chefe das Terras Altas, conhecido como Jamie o Ruivo. Bem, dizem-me também, senhora Beauchamp, que a senhora estava, digamos, perturbada. Repuxou os lábios, mas não num sorriso. Durante o período do seu cativeiro, e talvez sem condições mentais para fazer observações detalhadas, mas notou em algum momento se os outros homens presentes se referiam a esse homem por esse nome? Sim. Chamavam-no de Jamie. Não achei que haveria mal em dizer-lhe aquilo. Os panfletos que eu vira deixavam bem claro que Jamie era um partidário da casa Stuart. A localização de Jamie na Batalha de Falkirk era provavelmente de interesse para os ingleses, mas dificilmente o poderia incriminar ainda mais. Eles não me podem enforcar mais de uma vez, dissera ele. Uma já seria mais do que suficiente. Olhei para a janela. A noite já caíra há mais de meia hora e lampiões brilhavam na rua lá embaixo, carregados por soldados que passavam de um lado para o outro. Jamie devia estar na casa Callender procurando a janela onde eu o deveria aguardar. Tive repentinamente a absoluta certeza de que ele me seguira, que soubera de alguma forma para onde eu estava a ser levada e que estaria à espreita na rua lá embaixo, até que eu me mostrasse. Levantei-me abruptamente e dirigi-me à janela. A rua estava vazia, a não ser por um vendedor de arenque em conserva, sentado num banco com um lampião aos pés à espera de algum freguês. Não era Jamie, obviamente. Ele não tinha como me encontrar. Ninguém no acampamento Stuart sabia onde eu estava. E eu estava completamente sozinha. Pressionei as mãos com força contra a vidraça, num súbito ataque de pânico, sem me preocupar se a poderia quebrar. Senhora Beauchamp, sente-se bem? A voz do coronel atrás de mim soou aguda, assustada. Cerrei os lábios com força para impedir que tremessem e respirei fundo várias vezes, enevoando o vidro, de modo que a rua embaixo desapareceu na névoa. Exteriormente calma, voltei-me para encarar o coronel. Sim, estou bem, respondi. Se já acabou de fazer perguntas, gostaria de me retirar. É mesmo? Examinou-me com ar de dúvida. Depois sacudiu a cabeça decididamente. Irá passar aqui a noite, declarou. Pela manhã, enviá-la aí para Sul. Senti um espasmo de choque contrair-me as entranhas. Para Sul? Porquê? Deixei escapar abruptamente. As suas sobrancelhas de pelo de raposa ergueram-se de perplexidade e ficou boquiaberto. Em seguida estremeceu ligeiramente e fechou a boca com força, entreabindo-a apenas numa fenda, para enunciar as suas palavras seguintes. Tenho ordens para enviar para Sul qualquer informação referente ao criminoso das Terras Altas, conhecido como Jamie Fraser, o Ruivo, disse, ou qualquer pessoa a ele associada. Eu não estou associada a ele, frisei. A menos que se refira a casamento, é claro. O coronel Campbell permaneceu indiferente. Voltou-se para a sua secretária e remexeu numa pilha de despachos. Sim, aqui está. O capitão Mainwaring será o oficial que a escoltará. Virá aqui buscá-la pela manhã. Tocou uma pequena sineta de prata com a forma de um gnomo e a porta abriu-se, revelando o rosto inquiridor do seu ordenança privado. Garvey acompanha a senhora aos seus aposentos e tranca a porta. Voltou-se para mim e esboçou uma ligeira mesura. Creio que não nos voltaremos a ver, senhora Beauchamp. Desejo-lhe um bom descanso e que Deus a acompanhe. E foi tudo. Não sei qual exatamente era a velocidade de Deus, mas provavelmente devia ser mais rápida do que o lento cavalgar do destacamento do capitão Mainwaring. O capitão estava encarregado de uma caravana de carroças de provimentos destinada a Lanark. Após a entrega dessas carroças e respectivos condutores, deveria prosseguir para Sul com o resto do seu destacamento, entregando despachos de pouca importância ao longo do caminho. Aparentemente, eu estava enquadrada na categoria dos despachos sem urgência, pois estávamos há mais de uma semana na estrada e não havia sinal de estarmos a chegar ao lugar a que estava destinada. Sul significaria Londres? Perguntei-me pela milésima vez. O capitão Mainwaring não me dissera qual o destino final, mas eu não conseguia pensar em nenhum outro destino. Erguendo a cabeça, dei de caras com um dos soldados de cavalaria a olhar-me fixamente. Devolvi-lhe o olhar diretamente, até que ele enrubesceu e baixou os olhos para a malga nas suas mãos. Eu estava acostumada a olhares desse tipo, embora a maioria não fosse tão ousada. Começara desde que eu fora resgatada, com um certo constrangimento reservado por parte do jovem idiota que me levara até Livingston. Não precisei de muito tempo para perceber que o que causava a atitude de distante reserva por parte dos oficiais ingleses não era desconfiança, mas uma mistura de desprezo e horror, mesclada com traços de compaixão e uma noção de responsabilidade oficial que impediam que os seus verdadeiros sentimentos fossem abertamente demonstrados. Eu não fora simplesmente resgatada de um bando de escoceses vorazes e predadores. Eu fora salva de um cativeiro durante o qual eu passara uma noite inteira num único aposento com vários homens que eram, de acordo com determinado conhecimento de todos os ingleses de bem, pouco mais que bestas selvagens, culpados de pilhagem, roubo e incontáveis outros crimes hediondos. Inimaginável, portanto, que uma jovem inglesa tivesse passado a noite na companhia de tais animais e emergido incólume. Refleti com raiva que o facto de Jamie me ter carregado para fora, aparentemente desmaiada, pudesse ter facilitado as coisas no início, mas sem dúvida contribuíra para a impressão geral de que ele e os demais escoceses do bando me teriam violentado. E graças à detalhada carta escrita pelo capitão do meu grupo inicial de salvadores, todos a quem eu fora passada e todos aqueles com quem tinha conversado, imaginava eu, saberiam a esse respeito. Instruída em Paris, eu conhecia muito bem os mecanismos dos mexericos. O cabo Rowbotham certamente ouvira histórias, mas continuava a tratar-me amavelmente, sem nenhum indício da especulação mal disfarçada que eu, de vez em quando, surpreendia no rosto dos outros soldados. Se eu fosse inclinada a dizer preces antes de me deitar, teria incluído o seu nome. Levantei-me, sacudi a poeira do meu manto e entrei na minha tenda. Ao ver-me sair, o cabo Rowbotham também se levantou e, dando a volta à fogueira, discretamente, sentou-se de novo junto aos meus companheiros, as costas voltadas para a entrada da minha tenda. Depois que os soldados se retirassem para as suas camas, sei que ele procuraria um local, a uma distância respeitável do meu lugar de descanso, mas ainda assim ao alcance da minha voz. Ele fizera-o nas últimas 3 noites, quer dormíssemos numa estalagem ou ao relento. Há 3 noites eu tentara mais uma fuga. O capitão Mainwaring sabia muito bem que eu viajava com ele por imposição. E embora eu representasse um fardo para ele, era um soldado demasiado consciencioso para se livrar da responsabilidade. 2 guardas haviam sido destacados para me vigiar atentamente, cavalgando comigo, um de cada lado, durante o dia. À noite, a guarda era afrouxada, o capitão achando claramente improvável que eu fugisse a pé pela região pantanosa e deserta nos rigores do inverno. O capitão tinha razão. Eu não tinha a menor intenção de cometer suicídio. Contudo, na noite em questão, tínhamos atravessado um vilarejo há umas 2 horas, antes de pararmos para passar a noite. Mesmo a pé, eu tinha a certeza de que poderia voltar pelo mesmo caminho e chegar à vila antes do amanhecer. A vila possuía uma pequena destilaria, de onde carroças carregadas de barris partiam para várias cidades nas regiões adjacentes. Eu vira o pátio da destilaria com pilhas de barris e achei que tinha ali uma boa oportunidade de me esconder e partir com a primeira carroça. Assim, depois que o acampamento ficou silencioso e os soldados amontoados a roncar em volta da fogueira, eu saíra sorrateiramente de debaixo do meu cobertor, cuidadosamente estendido à beira de um bosque de salgueiros, e abrira caminho através das suas enormes copas, com as folhagens a arrastar pelo chão, sem um ruído mais alto que o murmúrio do vento. Ao sair do bosque, pensei que fosse o sussurrar do vento atrás de mim também, até que a mão de alguém me agarrou o ombro. Não grite. Não vai querer que o capitão saiba que saiu sem permissão. Não gritei. Apenas porque, com o susto, todo o ar se me exaurira dos pulmões. O soldado, um homem consideravelmente alto, chamado carinhosamente de Jesse pelos companheiros, por causa do cuidado que tinha em pentear as suas madeixas louras, sorriu para mim e eu devolvi-lhe o sorriso de um modo inseguro. Os seus olhos recaíram sobre os meus seios. Suspirou, ergueu os olhos para os meus e deu um passo na minha direção. Dei 3 passos atrás rapidamente. Na verdade, não importa, pois não, doçura, disse ele, ainda sorrindo, sem pressa. Não, depois do que já lhe aconteceu. Que diferença faz mais um, não é mesmo? E, além do mais, sou um inglês. Tentava persuadir-me. E não um escocês imundo. Deixa a pobre mulher em paz, Jess, disse o cabo Rowbotham, emergindo silenciosamente da proteção dos salgueiros nas suas costas. Ela já teve problemas suficientes, pobre senhora. Falou com voz bastante calma, mas Jesse fitou com raiva. Depois, pensando melhor em relação ao que quer que fosse que tinha em mente, voltou-se sem mais uma palavra e desapareceu sob as folhas dos salgueiros. O cabo esperou, calado, até eu pegar no meu manto caído no chão, e seguiu-me de volta ao acampamento. Foi buscar o seu próprio cobertor, fez sinal para que eu me fosse deitar e posicionou-se a alguns passos de distância, sentando-se com o seu cobertor em volta dos ombros como um índio. Sempre que eu acordava durante a noite, via-o ainda sentado lá, olhando fixa e distraidamente para o fogo.